Uno 395, solo aos 46, livre à direita, chame solo. Uno 21, décimo 9. Uno 19, boa. Solo, gol no 395, livrou, boa tarde. Boa tarde, gol no 395, táxi V Alfa, repórter antes da Juliette, para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette, 95. Wind 150 degrees, 05 knots. Avianca 6321, clear for takeoff. Feito, feito. Semana estabilizada. Salvador, Goronave 25, feedback estacionamento no 05. Foguete 05, está autorizado, Goronave 25, chame táxi. Autorizado, 25. Objeto 6720, complete redução para 2109, objeto 6720. 210, objeto 6720. Alô, Capitão Angosta, Golfo Terra. Angosta, Golfo Terra, então. Capitão Angosta, Golfo Terra, boa tarde, prossiga. Solicitado uma centena para a conquista. Throw 119, decimal 8. 119, decimal 8, Avianca 6321, good day. Aí, fica mais 10. 745, aguarda autorização, Oscar Golf Sierra. Mil pés, 170 nós, objeto 6720. Oscar Zulu Índia, para o destino, pro 080. Tem condições de manter, manter-se em condições visuais nessa proa? Afirmativo, está visual na proa 080. Tio, prado forte mais 30 milhas nessa proa. Departure, Avianca 6321, level 030, climbing for 380. Avianca 6321, radar contact, goal departure, climb fly level 380. Fly level 380, Avianca 6321. O tráfego da companhia vai ingressar para o 09395. Complete, chame torre 18 decimal meia. Completar, chama a torre 186. Bom dia, obrigado. Zero. Aguarda autorização, Oscar Golf Sierra. Quem está aguardando, Oscar Golf Sierra. Do final na zero. Trip 5488, tráfego avistado, autorizado, pouso pista no zero, vento 150 graus, 07 nós, primeiros 90 metros fechados. Zero, vou direto, toque. Gol número 2. Identificou, minha meio, 10, quando toque, gol 1 número 2. Sete, meia, sete, dois, zero, desce para 2 mil pés, autorizado localizador, acústico estabilizado, 1-0 no 3. Ok, autorizado 2 mil pés para o localizador, gente, 6720. Salvador, 755, por gentileza, uma nova autorização de pushback. Autorizado, chame táxi, gol no 755. Chama Nemo, 755, muito obrigado. 05933 é indicada? Alugou 1925 para o táxi. Com 39 a bordo. 2 horas e. 4 horas de altura minha, alterna com fim. Alfa 25, táxi via Juliette, Alfa e Charlie, ponte esperador no 0 na Charlie, 208-62. Ajuste 1 no 0 no 3, tem um bom voo, boa tarde. Juliette, Alfa Charlie, ponte espera, obrigado. Torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, objeto 6720. Salvador, muito boa tarde, objeto 6720, visual com a pista, 10. Web 6720, continua a aproximação, aguarde pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Ok, muito obrigado. Fumani. Copia. Chegou o CR, está autorizado para a vitória da conquista. O número voo 100, a rota DCT decolando a 17 com curva à direita após a decolagem na saída Gole. Eval após direto, vitória da conquista. Transponder 5002 e a frequência do controle 119.80, torre em 118.62. 5488, solo 52, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219, 5488. Bom dia, por favor. O transponder 198, controle, você chamará a torre em 118.6. O Papatão gosta, Golf Serra. Golf Serra apenas corrigindo, o transponder é o 5002. 5002 no transponder, o Oscar Golf Serra, pronto para acionamento. Tente, chame a torre. Está autorizado o acionamento, chame a torre para o táxi, Oscar Golf Serra, 118.62. Tem um bom voo, Batá. Gato, Oscar Golf Serra. Sala 35488, livrando a sua escuta. 35488, táxi livre via Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remoto 14, 5488. Uno 925, confia com recebe? Confia? Não, só para testar equipamento, confia com recebe? Agora está um pouco mais baixo, antes estava melhor. É, e confia com recebe o Uno 925? Alto, claro. Oscar da Luíja, controle. Oscar da Luíja, escuta. Para informação, tem um tráfego à esquerda. 11 horas, 7 milhas, a 1.500 pés, sem contato com o controle Salvador. Suba para 2.500 pés para evitar o tráfego. Oscar da Luíja. 2.500 pés, eu não estou avistando o tráfego. É um convergente a 6 milhas. 10 horas no deslocamento sul, indo em direção ao seu tráfego. Iniciando a subida aí, né? Salvador, Alfa Delta, direita agora na proa 180. Gente. Conjunto Salvador, Bravo aqui no Foxtrot, solicita. Objeto 6720, livrando a pista. Boa tarde, Web 6720, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, objeto 6720. 1960, grau 089. Desde a colagem de São Zero, gol, 9 da 5. Positivo. Mantenha esse visual na proa da rotatória, tem um tráfego à sua direita, em ascensão para 2.500 pés, no Papa Alfa 3-4, à sua direita, 2 horas, 4 milhas, livrando 2.000 pés. Mantendo 1.500 na proa da rotatória. Bravo X-Ray Fox. Gente, manterá 1.500 pés, no proa da rotatória, seguinte o tráfego. O tráfego está na sua proximidade. Agora Oscar Zulu, já está de volta com o tráfego às 12 horas. Se tiver esse mesmo, porque eu mandei o senhor subir. Ele chamou agora. Já tem a vista agora. Após o cruzamento, desce em condições visuais. Oscar Zulu. Retorna para 1.500 pés. Após o cruzamento, mantém a guarda para a descida. Sim. Complete após o cruzamento. Pode completar a direita na proa 100-100 para a Praia do Forte. Proa 100 para Praia do Forte. Oscar, bom dia. Rotatória 5933, atingindo 050. Todo sequenciamento, proa 3. Proa 010. Proa 010 limitado pelo curso do localizador. Mantenha 050, força aérea 5933. 5933, 1010, limitado pelo lote. Controle, gol no 925. Gol no 925, contato radar na Gole, sobe para o 400. Na Gole, 400, gol no 925. Controle autoriza o 5933, descer para 2.000 pés. Desce para 2.000 pés, o ajuste no 03, você era 5933. 5933, descendo para 2.000 pés. Controle Salvador. Boa tarde, então, ITO 002, informação X-Ray, cruzando o nível 175. ITO 002, na chegada, bom, se identifique, desça para o 040-1013. Ok, identificou, descendo para o 040, ajuste padrão, informa que a intenção é executar o final do procedimento RNAV, dando 0. Por isso, gente, será autorizado mais próximo, 8002. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, Vitan 3190, transferência na Mari, que está cruzando 170, seguinte da Yang. Identifique na Mari, desce para o 050-1013, TAN 3190. Identifique para o 050 aqui. Salvador, Alfa Delta, direita 200. 200, Alfa Delta, comparecente. Pronto para cópia. Pronto, gol no 399. 399 está autorizado para Congonhas, número voo 380, via Upper East 58. Decola da pista 10, com curva à direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5162 e a frequência do controle 119.80. Gente, autorizado 380 na Upper East 58, decola pista 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza, acionado 5162, 1198 é o controle, gol no 399. Treinamento correto, gol no 399, ajuste 10-13, chame pronto, pushback, acionamento no pole position 01. Chamará, gol no 399. Cliente da informação X-Ray. Tá 372 na Mari, desce para o 0620, identifique no 013. Para 060, tá 3172. Controle Salvador, gol 755. Gol 1755 na Gole, subindo para o 400. 7, subindo para o 400 Nagoya, 755. Controle, o Papacete do Oscar Siga. Prossiga? Eu me ficando, o meu destino Sierra November Mike Eco é Mata de São João. Aí a magnética ideal seria 063, confirma? 63, prosseguindo a coisa visual. Obrigado. Gente, o East Fox Lima, aguarde para a cópia e irá decolar da 197, não é isso? Agora. Controle de Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Livrou Pituaçu para Salvador, já visual com campo, aproximando Itapuã. Corredor até. Guardião 02, coordenação em grande circuito de tráfego, chame torre, 118, decimal 6. 118, decimal 6. Gol, 1925, Recife 1288, 13325. 288, 3325, obrigado. Tá, 3190, inicia a redução para 229, 2209, 3190. Redução, 3190 para 2. Coordenação 2345 Oscar Zulu Índia. Nada. Pouso no campo. Firmante, autorizado cruzar eixo da 110, a retaguarda do Boeing na curta final, 3 milhas da final. Reporte girando base da 107. A retaguarda do Boeing está na curta final do ano zero, o guardião 02 que virá para o papo do Graia 02. Então, em Salvador, eu sou Patrícia e Fox da Lima. Whisky Foxtrot Lima, torre para o seu. Aguarda, vai até para o acionamento. Twitch, Fox, Trot, Lima, autorizado a acionar pátio 5, reporte pronto para o táxi. Guardião 02, autorizado, aproximação direta, parte do GRA, evento 1950 graus, 05 nós, atento a possível esteira de turbulência. Atento a esteira de turbulência, do vento, direto, parte do GRA, 02. Tá 390, vetor de sequenciamento, mantenha frente pro limite ao curso do localizador. Mantenha pro limite ao localizador 319. O 755, chame Recife 1288 13325. 288 13325, 7755, obrigado. Zero para Brasília, aguarda autorização, gole ou fita a saída. Gole ou fit no aguardo 3567. Meia. 198, decimal 6, portaria decimal 35. Tarde, gol no 692, livre nosso escudo. Gol no 692, boa tarde, táxi livre via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, fora 05, gol no 692. Será o número 4 para o pouso, inicialmente à direita, voe com a proa 310. 310, Alfa Delta, confirme a descida para a quilina. Inicialmente, sua teste mantém o nível de voo 090. Repito, 090, Alfa Alfa Delta. Bravo XA Foxtrot na rotatória Torre 118-6, Bravo XA Foxtrot. Torre 118-6, Bravo XA Foxtrot. Controle Salvador de Kilo Quebec Serra, boa tarde. Kilo Quebec Serra, controle, prossiga. De boa de São Paulo para Salvador, mantendo aqui no 035, corredor Caixa Prego, Interlagos. Já pega Interlagos, pessoas a bordo. Brava XA Foxtrot, reportará 3 milhas da cabeceira 17. Brava XA Foxtrot. Pelos corredores, Kilo Quebec Serra. Aquilo, aquilo. 3190, desce para 2000 pés, direita 070, localizador autorizado. 3190. Direita 070, desce para 2000, autorizado. Procedimento TAN 3190. Pode evitar o radionave mexendo pelo Serra Vida 366? Estou do Serra Vida 366, 2500, da 3190. 2500, então 366, obrigado. Pera. Bem, Alfa Alfa Delta, eu autorizaria a proa 10, magnética 10, por 25 minutos para torno de altitude? Alfa Alfa Delta? Afirmo. Desce inicialmente na Proa 10, desce mantém o 070. Desce Proa 10, descendo 070, o Alfa Alfa Delta. 3172, número 3, reduza 2209, 3172. Sente reduzindo para 2209, 3172. Autorizado 050, 3172. 3 anos 7 ou 050, o também apitaram o final do procedimento aí na pista 10. Presente, será autorizado. Aguarde a autorização. Sente 3 anos 7 ou 2. Wish Foxtrot Lima, guarde, tem tráfego para pouso pista 97. Irá aguardar. Estimado 2 minutos. 5933, vento 1950 graus 069, autorizado pouso, pista 0. Matéria 5933, autorizado pouso. TAN 3190, completo, chame torre, 118, decimal 6. 18-6, TAN 3190, boa noite. Boa. Patrônio de Salvador, boa tarde, ao papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle, prossiga. Mike Eco Delta, procedente da plataforma marítima Manati, no momento na radial 260. Afastado 20 milhas, POD de 1-2, mantém meu pé em cima aos 2021. Em condições visuais, acuse através do Parque Pituaçu, linha do litoral, Mike Eco Delta. E através do Pituaçu, Mike Eco Delta. Será 5933, solo 1-0, livre à direita, chame solo, 1-2-1, décimo 9. Chamará para o Chueque Sanamento 3567. Permanece padrão? Não, 3. Obrigado, 8002. TAN 3172, vou na Proa do Serra Vitor 368. Desce e mantém o 040. Sente Serra Vitor 368, descendo para 040, TAN 3172. Alfa Alfa Delta, já podemos curvar à esquerda para aproximar? Eu não sei. A esquerda veio com a proa 260, Alfa Alfa Delta. Esquerda 260, Alfa Alfa Delta. Desce e mantém o 040. 4-0, Alfa Alfa Delta. 3190, estabilizado, final da 10, passando Sierra Vitor 372, visual. Na 3190, tráfego avistado, aguarde eixo da 10 livre, em fãos primeiros 90 metros fechados. Ciente da restrição, aguarde a liberação da 3190. Torre Salvador, o Papa Tango, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, confirme POB. 03 a bordo, com 7 minutos de autonomia. Alterna Salvador, do pátio 5 para o táxi. Oscar Golf Sierra, autorizado táxi número 2 para pouso, pistão no... Correção, número 2 para decolagem, pistão no 7. Aguarde para ingresso, pista 1 no 7. Tenha chamada no ponto de espera da 1 no 7, Oscar Golf Sierra. 4-0, Alfa Alfa Delta. Afirmativa, 240, descendo para o 0 para 0, Delta. Delta. Nada que você pode trás na escuta da torre. Formação, tráfego a 3 milhas, 4-0 no 0, ok? Ciente do tráfego, brado que você pode trás. Está 3190. Prossiga. Charlie 150, agora presta a cruzar a 4-0, informarei isso da pista 1028 livre. Ciente aguardando. Eu vou sair a 5933 após o pouso do Airbus, que está na curta final da 1-0, está autorizado o cruzamento da 1028 até o pátio militar. Boa noite. Está estabilizado no curso de aproximação final, RNAV. Torre 7186, torre 8002. Chamando a torre, 8002. Santarão 72, pode voar no Servida 366. Confirmando para o 3172, positivo, Sierra Vita 366. Sierra Vita 366, descendo para 2500 pés, o ajuste 10014 agora. Gente, pono 014, descendo para 2500, na porra do 366, Altran 3172. Alfa, Alfa, Delta, completa a esquerda, proa 220. Esquerda 220, Delta. 150, na pista. Salvador 354, 15, Bahia. Espero 5933, cruzada 1028. Ciente, o Força Aérea 5933, estou ciente do cruzamento, boa noite. Salvador 354, 15. 5415, prossiga. Diante autorização para Ilhéus. Ciente, decolando 1-7, confirmando, para Ilhéus, aguarda autorização. Pistão 1-7, não. Gente, então agora autorização, pistão 1-0, o 354-1-5, mantém escuta. Caso acúmulo de tráfego, até poderia aceitar, mas se tiver operação normal, autorizaria 10. 8002, check 3, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-0-4-0 graus, 0-5 nós, primeiros 90 metros fechados. Autorizado pouso, pista no zero, ciente da restrição na pista 8002. Alfa Juliette para o 0800. São Salvador 3567 para o flexionamento. Gente, o TA 3567, aguarde para iniciar o curso. Aguardando. Zero, tem condição de agilizar o táxi, ingressando no pátio principal para o 08. Afirmo, agilizando. Alfa, Alfa, Delta, esquerda 160, limite ao localizador. Esquerda 160, Alfa, Alfa, Delta.